na posição 5, autorização, puxa da questionamento. Salvador, Golf Alpha. 3305, autorizado push 05, chama táxi. Livre, puxa acionamento, dá 3305. Configurando, chama o reboque, fala. Configurando, chama o acelerador. Centro Recife, Andor de Meiro, 985. 2685, azul 4980, boa. 34 são 1 minuto 4, eu copiei informação em curso e para Aracaju 90, prepara a saída Conte. Oceania 6254, cópia. Oceania, chegada bom, se desse montanha nível 05. Com 4 no 5, controle Salvador 120, decimal 8. Correto, repartição de ouro para estacionamento. Salvador Azul 4959, cliente da Bravo 140, ele é o... Azul 4959, boa noite. Autorizado, Ilhéu. Aguardando a confirmação do nível de voo. Decola da pista 10, perfil da subida Coral. Transponder 5413, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado, Ilhéu, aguardando o nível, decola da 10, Coral é o perfil da saída, 5493 transponder, controle 208, azul 4959. Azul 4959, nível 140, protegimento correto, repasse pronto para o puxo de acionamento. Então, autorizado no 40, vai reportar. Está pronto para o táxi, 163 a bordo, autonomia de 3 horas, alterna Fortaleza. 3305, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste na 014, bom voo. Ok, livre táxi via Pátio Índia, no ponto de espera torre 18 95, Alfa Juliano 014. Obrigado, uma boa noite. Alfa, reporte antes da Juliette, na escuta da torre, o Olimpo 08. Olimpo 08, prossiga via Juliette, Pátio Uno e Índia, no ponto de espera da 10 como número 2, reporte pronto para a decolagem. Autorizado alinhar e decolar. Pista 10, vento 120 graus, 07 nós. Livre, alinhar e decolar da 10, tá? 3305. Três, 305, decolada 17, controle 1208, tem um bom voo. 3, 3, 0, 5, boa. Boa noite, é o TAN 3305, na sua escuta. TAN 3305, contato radar na decolagem saída PUC, livre ascensão ao 330. PUC, livre ascensão 330, TAN 08, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 120 graus, 08 a nós. Azul 5001, boa noite. Autorizado Guarulhos, nível 320. Decola da pista no zero, curva direita, subida da El, Leda Motiva. Bianca azul 1-0, Taubaté. Transponder 5410, controle Salvador em 120.8. Tá, seguinte, autorizado então 320 para Guarulhos, decola no zero, para a curva direita, na Dael, Leira Mótima. Após a pessoa no zero, toma até 5409, transponder 208, controle. Protegimento correto, repasse para o seu posto de estacionamento. Amarelo, azul. 5-0 no Salvador, uma boa noite, eu vou 9-9-3-2. Assente da informação alfa, estou autorização para Recife, botão é o 08. Bom, 9-9-3-2 da noite, autorizado Recife, nível 390. Decola da pista 1-0, curva à esquerda, subida Poca, Jamo, Aracaju. E a Pernula 1-7. Transponder 5411, controle Salvador 120.8. Autorizado, então voo 9932 para Recife, nível 390. Declaro pistão no zero, primeira curva esquerda, Poca, Jão e Aracaju. O transponder 5411, controle de saída 1208. Protegimento correto, reporte pronto para o posto de acionamento, voo 9932. Botar a foto pronto, posto de acionamento, 9932. Unipo 08, decolado ao 20, chega agora o controle, 120, decimal 8, tem um bom voo. Aprovado 208, Olimpos. Controle Salvador, muito boa noite, Olimpos 08, decolado da pista no zero, arbora, leva na saída. Olimpo 08, contato radar na decolagem, saída árvore, livre ascensão 260, voando elétrico para os 2000. Livre ascensão para o 260, voa direto a Lefa após 2000 pés. Zona 78, a sua identificação de chegada Mari, vê se mantém o 050. Autorizado, tá? Autorizado, tá? 3305, chama Recife em 126.85. 2685, 3305, boa. visual com a pista, balançar 23. Tenho um número do sinal 95 no 723. 95, né? Oi, igual na 723, sinal da 10, vai estar distado. Luma 723, boa noite, tráfego já avistado. Autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 099. Pouso 10, boa noite. Position 9 approved, it's coming ready for taxi. Correct for taxi, 5001. Quando completamente pronto, 6224. Libera a direita, chama solo 1, 2, 1, decimal 1. Autorizado via Alfa, chame antes da Juliette. Autorizado via Alfa, chame antes da Juliette. autorizado porto seguro nível 160. Decola da pista 10, curva direita, subida coral, via Golfo 677, Raíra DCT. Transponder 5416, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado para Porto Seguro, nível 60, subida coral, da pista 0, Golfo 677, Raíra DCT. Transponder 5416, controle 208, ajuda 774. 774 é com atendimento correto, reporte transfero para o pushback assinamento. Azus, Aero 00R, Red Protect, we are 118 aboard, alternating Sierra Bravo, Romeo Pampa, 4 hours and 30 minutes on duration. Aero 001, pass approved until gate 05, altimeter sighting 101 tower. Okay, pass approved until gate 05, and there we call towers, correct? Negative, maintain this frequency. Okay, this frequency is 001 to 5001. Pronto. Ana, pode ser o seguinte, certo? Afirma. Seguinte, certo? Ana, 08, centro Recife, no 2085. Centro Recife, 2085, perdão, 2085, uma boa noite, bom dia. Boa noite, Oceano 212, boa noite, Oceano, identificação à chegada Mária, desce montanha 050. Autorizado, SAP. Alô, 932, ainda aguardando? Quilta 9000 para Guarulhos 320 aprovado, decolando da 10, da Eule da Motiva, apertou 10 a Tambaté, 5422 transponder, controle 208, até 9000. É 9000 correto, reporte pronto para o push back assinamento. Poderá. Ao Gol 9932, afirma, a nave da companhia irá ingressar no, para 10 para ser autorizada. Ah, sim, pois a 910 vai ser autorizada no. Salva a frente. Oceania 6224, ponto para o táxi 1920, bordo 2 horas e 10, alternando Salvador. Oceania 6224, táxi autorizado à direita via Índia, ponto de espera torre 118, decimal 95, altimetro na 04, Mongol. Táxi à direita via Índia, ponto de espera 6895, ajusta na 04, boa noite, Oceania 6224. Azul 5001. Follow Avian Cargo as two holding points and Zero Call Tower 118.95, have a good flight. Okay, we'll follow the Avian Cargo holding point and there we call Tower 118.95. Thank you very much. We'll 5001, have a nice day. 1723, após a aeronave da Azul, ingresso Juliette, ponte 10. Azul, Juliette, para 10. Boa noite, 723. Solo Salvador Azul 4959, puxa acionamento, parte 33 no meio à posição. Azul 4959, aguarde alguns instantes para o push. Aguardando. Ah, só um instante para confirmar para o 9932, a aeronave está prosseguindo ainda para o 10, correto? Afirmo. Afirmo, então a gente está aguardando aqui. A mídia já está autorizada, tem que livrar a retaguarda, está autorizada, reporte está iniciando, Gol 9932. Assim, então quando faz a passagem da aeronave na retaguarda, está autorizado e só reporte iniciando, 9932. autorizado o 160 ou 060? 060, Gol 960. 060, boa, certo. Salvador, boa noite, Xené 62, 24, Xené 624, pronto. Xené 624, boa noite, autorizado a alinhar e decolar. Estão no zero, vento 130 graus, 089. Autorizado a alinhar e decolar, estão no zero, Xené 624. Vamos ao finalizador, 731, 78. 718, 295. 295, boa noite. Azul 4959, autorizado início do pushback na parte 3 do Champlain para o táxi. Autorizado pushback, acionamento nacional para táxi do 4959. Leção, aguarde pista livre. Aguardando, 3178. Xené 624, decola aos 35, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 120, boa noite, Xené 624. Xené 3178, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 08 nós. Pouso autorizado, pista 10, Xené 3178. 6224. Boa noite, 68, autorizado o TAP da presente. Presente de TAP, pegar a ponte. Controle, ó, passada do 2224, transfere, boa. Passada do 2224, acima de intimidação, voe Mari, para interceptar a chegada Mari, descendo ao 050, quadrilhão. 6050, na prova de Mari, identificou. Se possível, a gente gostaria de voar prova de TAP. Eu tive TAP e vou em área número 4 na aproximação. Mário, 2224. Gol 968, reduz a velocidade para 2309. Teste reduzindo 239, gol 88. Xenélia 212 para o localizador direito, pro 065. Se possível, mantenha presente velocidade da minha próxima dona para ser pensamento. Será o número 1. Direita, pro 065. Para o 02, tem instruções de velocidade de altitude, desça para 2.010, o ajuste na 014. Livre procedimento, reporta nacional. Esquerda, subida Pucajamo, Aracaju, via upper Zulu 17. Transponder 5424, controle Salvador em 120.80. Permitiu 7,000 feet, connect on view, 1-4. Boa noite, 68, desça para 4.010, ajuste na 014. Atrou 1.010, na 014, boa noite. 3133, bom, 3:23, autonomia alterna, São Gonçalo. 9932, Pátio Índia, conflito espera torre 118, decimal 95, altímetro na 014, bom voo. Pátio Índia, Zero no zero, torre 5, 18, 9, 5, 9, 5, 9, 5. Para o táxi, 69, 4969, 4959, IP2, com 63 a bordo, 2:45, Antena Salvador. Azul 4959, táxi autorizado via 4371 no Índia, ponto de espera Torre 118, decimal 95, ajuste 1014, segue a aeronave da Gol, saindo do 08 para o ponto de espera. Gente, está autorizado 4341 no Índia, ponto de espera 1895, Antônio Salvador, e vai na retaguarda do Boeing da Gol, tá visual agora com medo. Azul 24959. Azul 9000, após a aeronave da Gol liberada a retaguarda, autorizando puxa estacionamento ponto 7, reparte pronto para o táxi. Tá 9007, autorizando após a retaguarda, após o táxi, tá 9000. Salvador, boa noite, 7178, livrou. 3178, boa noite, táxi lento, via Alfa, chama o início do Juliette. Via Alfa, antes da Juliette chamará, 3178. Autorizado 4, peça a liga 2224. 2224, obrigado. Local, nosso motor de departure, 1208, have a nice trip, sir. 1208, good night, Azul 501. Está o acionamento na posição e gostaria o pushback. 1134, ciente do acionamento, reporte pronto para o pushback. Paciente, chamar agora o push e liga sinal. Oi, o 9932, ponto de espera, pronto. Zona 2, em condições visuais, desce para 1700 pés, ajuste 1014. Para 1600, com 1014, 1212. Zona 0, 2328, 1014, clear, ILS, XRA, 1014, call established. 2314, Voo 868, redução para 210 de nós. Gente, voo 868, por aqui. It's 001 passing, 2200 coming, 320. Confirma de control? Azul 5001, airborne for a door passing 2800. Azul 5001, radar control, TCOS, climb and maintain flight level 320, dial departure. Climb maintain 320 on dial departure, Azul 5001. Em 3600, sem a identificação chegada na área, desse mantenha 0620. Acho 3, autorizado o time táxi. Autorizado, ajuda 774. Torre Salvador, boa, 24959, ponto de espera pronto. Azul 4959, boa noite, mantenha o ponto de espera. Mantenha. contato para pushback na 02. Ponte 2 aguarde, gol 1134. Estamos à disposição. Solo da 9000 para o TAC com 1952 a bordo, 4 horas para a Galeão. Primeiro parte autorizado via parte Índia, conflito espera torre 118, decimal 95, altímetro na 04, Mongol. Índia, parte Índia, na espera 18.4. Qual que é o nosso conversor? 18.95. 18.95. Então, 3.168, após a aeronave da companhia, ingresso Juliette, remota 1.3. Boa noite, Deus. Descido, Xené 62, 24. Xené 62, 24, mantendo nível 90, guardando coordenação. Nada. Sou o Xené 62, 12, autorizado pouso, pistão 10, vento 120 graus, 09 nós. Autorizado pouso, cabeceira 10, 62, 12. Voo 1868 para interceptar o localizador, curva à esquerda, proa 060. Direita 060, voo 1868. Ah, para 170, ok? Teste grato. Voo 932, contato radar, saída Puka, nível 390. Puka 390, voo 9932. Está com 4-3 a bordo, 3-5 a bordo, por favor. Do ILS, quando no motorizador, qual será o controle? 7 e 14, autorizado ILS, só para no localizador, com 8-10. Aproximadamente 5 minutos. Passarelo 2224, 272 de motéis, o 30 procedimento na porta nacional, ajuste no 014. 2014, chama estabilizado 224. Zona 098, 273 de motéis, livre de restrições de velocidade e altitude, o ajuste no 014. Gente, livre de restrições de velocidade e altitude, igual ao 098. Caso autorizado, tem condição de decolar da cidade, para o futuro. Gente, estimado de mais 2 pousos, o azul 4954. 2895. 4958. 023, clear to land, runway 10, the wind is 120 degrees, 08 knots. Runway 10, FPL 023. 5.1, it's enable 123.25. Okay, 1251, backup 13325 for group 5001, good night. Passarelo 2224, curva esquerda para o 040, para o 70. Esquerda 040, mas a frente está de 2-4. prontos para pouso. Continua a aproximação, aguarda a pista livre, o Gol 1868. Gente, Gol 1868. Estava livre de necessidade de velocidade. Para ser conseguido, 200 mais o Gol 1908. É 200. Tem 3600, 274 mil pés, livre das restrições de altitude, ajuste na 014. Tem 3600, por gentileza, reduza para 230 mais. Acima na navegação, voo do na parceria 2224, livre, LS, retorno na final. Chama estabilizado 2224. Voo 9932, Recife, 126.85. 1-2-6-8-5. Aqui é 1-2-6-8-5. Sedai to your text, and after leaving, call ground 121, the small one. Back on one, next flight. Estabilizado na ILS, show 2224. 3-2-8-9-5. 3-2-8-9-5, bom. Mais à frente, finge liberar a Juliette. Da aproximação, aguarde informação da pista livre número 2, o 2224. 24, vai lá da pista livre. Inicia a remetida devido à aeronave na pista, suba para 2 mil pés, mantendo a proa e aguarde transferência para o controle. Remetida, vamos até hoje. Azul 4959, alinhar e mantém, cabeceira 1-0. Alinhar e mantém, cabeceira 4959. Continua a subida para 2000 pés, mantendo a proa, chame o controle agora, 120, décima 8. 08, gol 868, coordenação 0. 2 Salvador, gol 868. 1868, suba para 2000 pés, até os 2000 pés, curva esquerda na proa 360. Subindo para 2000 pés, gol 868. O 1-1-3-4, autorizado para o Chibac Chimitaxi. Está livre, contra ataque. 1-3-4. Está na baixada para lá, 2-2-2-4. Gente, aguarde pista livre, o passarelo 2-2-2-4. 2-2-2-4. Livre decolagem da 1-0, vento 1-3-0 graus, 07 mais. Livre decolagem 4-9-5-9. Farol. Liberar o pushback na retaguarda? Sim. Obrigado. 023 Ground, Tabular Ground. Control, Victor Eagle, have. Thanks, approved via Alpha Juliet Gate 11. Alpha Juliet Gate 11, and Portugal, Victor 3. 1.4959, decolado 53, controle agora 120.8, tem um bom voo. 208, boa. Porcela final. 2000, cruzado de LR, tomarei. 3600. Fala 098, chama torre 2895. 2895, 098. Controle Boa Azul 24959, decolado na Coral. Azul 4959, contato radar autorizado direto Coral, subindo para o 140 sem instruções. Direto Coral, 40 sem instruções. 1868, curva à esquerda, proa 290. Esquerda 290, boa 868. Boa noite, já avistado, continue a aproximação, número 2 para pouso, aguarde pista livre, gol 1098. Aguardando pista livre, 098. Aguarde para a decolagem. 4-4, 2-16, São Gonçalo. Direita via Índia, conceito para a torre 118, decimal 95, altímetro 0-9-4, no 1-3-4. 1-3-4, está aqui. Saída 2224 no solo 55, libere a direita, chame solo 121, decimal 1. Direita 21. Salve, Salvador, boa noite, passarei do 2224. Passarela 2224, boa noite, táxi via Alfa, Juliante, remoto no 2, seguindo Portugal. Segue Portugal, vai para remoto no 2224. 089. Tem direito de pouso na 10, gol 098. 9000, visual com Boeing da Gol, final da pista no 0. 2-9-0. Após a passagem da aeronave da Gol, autorizado a alinhar e manter, cabeceira no zero, então é 9000. Após a aeronave na curta, alinha e mantém no zero, então é 9000. Paulo, pode prosseguir pela Kilo 2224, Azareto? Negativo, tráfego, retaguarda do tráfego, Portugal 2224. Vou seguir o 30 então, 2224. Pesador, 13600. 13600, chama torre 18, decimal 95. 95, boa. 1868, curva à esquerda, proa 235, seu limite para o curso localizador. Esquerda 235, localizador, 188. Livre, aeronave da companhia tomando posição para a decolagem. Ok, aguardando. 1098, no solo 57, libere a direita na Fox, chame solo, 121, decimal 1. 211, com 098. Mantém a posição, azul 2774. Salvo 1098, peço de posto trânsito. Boa Romeu 098, boa noite. Taxi de Alfa, chamando o Sr. Juliette. Autorizado Alfa, chamando o Sr. Juliette, Coruno, 098. Alfa Juliette, ponte 3. Alfa Juliette, ponte 3, pro gol 098. Atrasado, pro 1-6-0, interceptar o 8-8-8, resposta realizada. Boa noite, boa noite, azul 4-0-7, vai passar a posição de uma bode. 4-0-1-0-5-0. 4-1-0-7, o sino de identificação chegada a Mário, e se mantém o 0-5-0. Azul 2774, visual com R2 da Pan final do 1-0. Após a passagem do tráfego, autorizado alinhar e manter a cabeceira 1-0. Azul 2774. Após o tráfego, a cabeceira 1-0. Dael voando Leda, atenção 320, tá 9000. Entre os 152, esse ano a identificação chegada na área e se mantém a 050. O 04, para o azul 4107. Está para 4107. Então 3600, solo 01, libera a direita, chame solo 121, décima 1. Foi seu nome, obrigado. Boa noite. 1134, boa noite, mantenha o ponto de espera da 10. Azul 793, contato radar estabelecido sobre a posição Conde, para interceptar a chegada Bonso, zona 3 de Bonso, descendo a 50 com 10. Azul 868, torre 2895. 285. Torre Salvador com 8968. Bom, 868, continue a aproximação, aguarde informação de pista livre. Bom, você vai estar guardando. Para que dessa vez seja livre mesmo aí, né? Azul 2774, decolado 03, controle agora 120, decima 8, tem um bom voo. 208, 2774, leva hoje. Voador, boa noite, Azul 2774, decola Coral. Coral, vocês mantêm o nível 60. Coral 60, Azul 2774. 10 mais. O posto está 10, volte para 8. Controle da 9000. Possível. Poderia voar na proa de Motiva? Eu acho que eu vou lançar 9000. Guardando. Após a passagem do tráfego, autorizado a alinhar e manter. Voo 1134. Pode passar na hora de fazer. Essa é a 140 ou na TR? Gente, o navio está passando agora o 120, aumentando a razão do subir. Gente. Autorizado direto coral, uso 2774. Direto coral, 2774. 107, você para 2000 sem instruções, autorizado procedimento, reporta no curso. 2000 sem instruções, reportará estabilizado o procedimento, azul 417. Centralizou no 5-2, desce sem restrições de altitude para 3 mil pés, o ajuste na 0-4. Sem restrições até 3 mil pés, 1-0-1-4, da 3-1-5-2. 9000, chama o centro de Recife e por gentileza coordena com o mesmo na frequência 1-25-1. 2-5-1, obrigado. 06, libera a direita, solo 121, décima 1. 1-2-1-1. Obrigado. 132, voo reduzindo para 230 mais. Receita 2309, vai dar 239. Voo 98, meu solo voltando. Ok, só para esclarecer aí, a separação na final e o fato do Air Portugal não ter liberado a pista, não é culpa nossa não, ok? Só por isso eu estou ciente, na decoração, na aproximação, eu fiz tudo que já pedido pelo controle. Agora eu acho que o SAP...